9972 Facine, estava voando Duna, agora está voando aqui pro. Não, agora está localizando aqui o sinal, só um minutinho, por favor. Para 9972, consigo o código estabilizado. Afirmativo, já está piscando, só um minuto, por favor. Os dois aviões ficam meio malucos. Está na final embaixo da lata. Será 9972 ciente, complete a aproximação, chame a torre na frequência 118.95, bom pouso. Obrigado, 1895. Zona 53, para o táxi, ponto 63, a bordo, 3 horas e 20, altera a campina. Táxi autorizado, parte 1 Lindy, ponto espera, 18.5, ajuste em 0. Torre de Salvador, eu sei lá, 972. Será 9972, na curtíssima. A guarda está livre, repórter. Tá, tia. Está na curtíssima embaixo da base, Sideral. Sideral 9972, autorizado por sistema 0, vento variável 2-2. Negativo. 6225 no 5. Confirme o nível solicitado inicial. 360. Está autorizado para Brasília, nível de voo 360 via Alpeto Luna 7. Equalada pista no zero, curva direita, perfil da árvore 1, transição elétrica. 5005, transponder, controle 208. 360, decolada elétrica, curva direita, árvore 1 alá, elétrica, perfil 17, transponder 5005, 208, 6225, puxa estacionamento no 05. 6225, coordena que equipe de escola após o TAN e retaguarda, iniciando 5, chame táxi. Mente após o TAN e Salvador, chama 621, Fox Trot, 3153, autorizado a linha de colapso no zero, vento variável em 2-2. Autorizado a linha de colada 1-0, 3153. Voo 963, pronto para cópia? Voo 963, só. Afirmo, está pronto? Pronto. Por Salvador Galeão 360, VP do Lu, OP November 857. Decolada pista no zero, curva direita da El, Leda e Rumi. 50 no 4, transponder, controle 1208. Galeão, conforme o plano, OP November 857. Decola da 10, à direita da El, Leda e Rumi. 50 no 4, transponder, controle 1208. Bonelli, chame pronto na posição 4. Chamarei. Chame 62 no 1 no pronto, Pablo. 3517 no 10, autorizado, chame táxi. Sim, manter proa até. Proa 080 após decolagem, por 15 minutos para tirar informações. Sim, descolenaremos com controle após a decolagem ter a informação para autorizar. Galeão, decola da 1-0 por banda direita, saída Cedael, Leda e Lume, até novembro 857 Aerovia, 0-0, transporte 208, depois de controle em Salvador, chame 62. Correto, chame pronto na 62. Agora pronto na 62. Fala, Janeiro 6285, estacionado com 123 a bordo, com 3 e 10, alterna Goiânia para o centro. Bate 1 no Índia, ponte espera 1895 e 11, boa viagem. Ponte espera 1895 graus, mande. Decola 221, autorizado manter a proa 080 até 15 milhas, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. Controle da 08, 353, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, contato radar, decolagem, sua via saída da El, Guarani do 360. Pedal 360, informa desviando à esquerda agora na proa 060. Dito de via esquerda na proa 060, confio por quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas. Gente, forma eu tenho. Forma eu tenho. Também a 225, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável em 2 nós, após a decolagem irá manter proa até 3 mil pés, devido à aeronave que decolou à frente de viando de fumaça. Variável em 2 nós, após a decolagem era manter proa até 3 mil pés devido a aeronave que decolou à frente mantendo proa desviando de formação, ok? Afirmativo, então decola, mantém proa até 3 mil. Na 3153, se tiver condições, está autorizado voar Ledo. Ok, autorizado voar Ledo, está 3153. Desconsidere a restrição, após a decolagem, chama o patrulho 120 do sol. Pode decolar, então, 208, cara. Boa, bom dia, 62-1-1, está no gate 6, busca a detenção. 62-1-1, após o TAM retaguarda em sistema Itaco. Após a retaguarda, após o TAM, nossa retaguarda está autorizada, chamaremos o TAC, Bravo. Afirmo, autorizado a decolar em limites da restrição, aumento variável em 2 nós. Arpa. Eu 5975, desça para 2000 pés, ajuste na 091, autorizado para o procedimento NDB Zulu, pista 10, informe quanto estabilizar. Para 2000 pés, NDB, estado 1011, solicita a VOR DNE Zulu, o 97. Sim, são autorizados o VOR Delta Mike Eco, vou na proa de casa, reporte quanto estabilizar. Rumo de casa, pronto. 225 decolado 27, chama controle em 1208, bom voo. 1208, Maria. Controle, bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, contato radar na decolagem, tipo via saída Arbo 1, para nível 360. Sobe via 6225. A 3153, chame Recife, frequência 125.1, alterno 28.35. 160 bordo, autonomia de 3 horas e 12, alternando Guarulhos. Site 1 no Índia, ponte espera 1895.011. Boa viagem, 621. Site 1 no Índia, até o ponte espera da pista 10, 12, 118. 1895. Perdão, 118.95. Muito obrigado. Salve Salvador, bom dia, Azul Alfa e Xadrez. Pode voar, Arbor, de informações? Por estado do Arbor, chamada 225. Sente, fora de Arbor. Ele ficha para ingressar no principal. Afirmativo então, iniciando chamará para ingresso principal Alfa e antes SUS. Para controle? Bom dia, voo 649. Voo 649, bom dia, sem identificação. Dessa via chegada bom para 4 mil pés. Ajuste no 091. Contato radar na decolagem, suba via saída Argo 1, não para nível 360. Saída 360. Oxalé 6211, autorizado a linha e mantém pista 1-0. A linha mantém na pista 1-0. 093, pronto para quatro. Autorizado, Salvador com FIS 360, que é o peso do 21. Decola da pista no zero, curva direita. Perfil da Arbor 1, transfão elétrico. 5-0 no 7, transponder, controle 208. Bom, chame pronto, noite. Casa, o 5975. Na torre, frequência 198, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia. Torre 5975. 5975, autorizado, pouso no zero, vento variável em 2-9. 5975. Puxa na 6211, decolou 33, chama controle 120, decimal 8. Controle 1-2, Seara desse 1-8, até a próxima. Controle Salvador, muito bom dia, o Xanéar 62, 1-1, câmbio. Xanéar 62, 1-1, contato radar na decolagem, suba via Zael para nível 360. Via Zael, ascensão 360, 62, 1-1. 5975. Sente, autorizado o pouso, vai ter variável em 4 nós agora. Taxi voo 1963, 180 a bordo, 3:25, alternada em Guarulhos. Direita Índia, ponte de espera 1895, ajuste no 0, no 1, boa viagem. Dia Índia, 1895, ele 11, obrigado, tenha um bom dia, bom fim de semana também. Salve Salvador, bom dia, é o Mike em Suí, Quebec. Eu solicito autorização para reboque da posição 14 aqui do pátio remoto até a posição 1-1. Tente, aguarde. No 093, coordenando que pedi solo após o parqueamento da aeronave da Azul, à sua esquerda, no 9, está autorizado no 8, chame táxi. Vai, está autorizado no 8, como... Bono 963, autorizado ANA e mantém o 90. Ali mantém a 10, Bono 90, 1963. Rio 5975, sala 36, libera a direita, chame o solo em 121, decimal 9, bom dia. 309, né, direita, 109. Lima Lima Kilo, inicialmente essa é o transponder 0222 100, aguarda a próxima do seu serviço. Gente, bom dia. Alô, Rio 5975, livrou nas fotos. Alfa Ciro, parte 3, posição 612, é Romeu, 5975. Táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, a posição será 612 Romeu, no pátio 3. Alfa, Kilo, Romeu, 612, Rio 597. Afirmando 17 milhas. Lima, Kilo, Kilo, troca o transporte para 5570. Azul 2775, confirma identificação, está a 57 milhas sudoeste do Oeste Salvador, mantém o nível 170 na proa de mar. Coloquei o nível final 100. Tem 3597, chame Recife, 126.0, tem 28.8. Obrigado. 60 ou tem 28.8? 60, Azul 2775 para descida. Azul 2775, nome tráfego 12 horas, 3 milhas e meia, nível 150. Autorizado inicialmente, descida para 160. 160, está visual com o tráfego 2775. para o nível de voo 360. Israel para o 360. Pode aprovar a lenda? Até a saída. Ok. Maiquinha, quer que tu aí na escuta? 58, controle. Essa dá presente para 4 mil pés, o ajuste no 011, vou ir na proa do Serra Vitor 366. 366, 4958, esse é 4 mil pés. No 649, sou autorizado a sinal do RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste no 011, informe no Serra Vitor 366. Autorizado o sinal da RNAV 010, desce para 2500, 011, vamos lá no Serra Vitor 366, eu vou no 649. Controle de Salvador, muito bom dia, passaredo 2229, transfere sem informação Golfo para a descida. Do 2229, bom dia, sono identificação, voo direto ao Serra Vitor 368, desça e mantém o nível de voo 070. Está presente Serra Vitor 368, descendo para o 070, passaredo 2229. É 211, chame agora Recife, frequência 125 décima 1 e alterna 128 décima 35. 1251, 128, 35, muito obrigado. Do 2775, vetoração para continuar sua descida, curva esquerda na proa 360. E nessa proa está reautorizada a descida para o nível 050. Esquerda 360, descendo para o 050, 0275. Permite voar nessa proa por 3 minutos em caso de falha. Após 3 minutos, voe para o Serra Vitor 366. 3 minutos em falha, vai voar para o 366, 275. Confirme aí pra gente ler o nosso canal Ponte Espera 1093. Bom dia, todos da linha área decolar, o vento do aeródromo 040 graus 49. Aqui passarei do 2775, está reautorizado a presente, o Serra Vitor 368. Outro passarei do 2775. Controle, chamou o passarei do 2229? Negativo, o passarei do 2229. Só confirmando, senhor, mantendo a proa do Serra Vitor 368, descendo para o 070. Afirmo? E eu... Utilize a indicada de 2209, passaria 2229. Afirmativo, reduzindo para 2209 indicada, passaria do 2229. 963, suba e mantenha o nível 320. Pois não, suba e mantenha o 340 e chame Recife agora na frequência 1251. 340, 366, gol no 649. Número 49, completa o final do procedimento e chame a 2, Salvador, 118-95. 18-95, tem mais. 45, controle de Salvador, 1208, bom voo. 08, bom dia, bom trabalho, bom zero na frente. 2, bom dia, gol no 649. 649, bom dia. Continua a aproximação e fala o visual com o campo. Olá, visual, 649. É o Mike X-Way, Quebec, informando o término do reboque na posição 1-1 aqui do pátio 1. Bom dia. Bom dia. 0-0-10, o ajuste no 0-1-2, está autorizado a final do RNAV. Autorizado final da RNAVE, descendo por 2500 pés, ajusta na 0-9-4950. Alguma velocidade por 2775, sir? 2775 está autorizado a manter a indicada. Vai manter 2775. Está reautorizado, descida para o 060. Reautorizado para o 060, passarela 2229. Controle, pode confirmar se o passageiro 229 está autorizado a RNAV? Eu estou autorizado como número 4 na aproximação, passageiro 229, vai seguir tráfego à sua direita, posição de 2 para 1 hora, cruzando 8 mil pés em descida para 5 mil, é um Alfa Tango 72. Sente, passageiro 2229. Controle de Salvador, solicita o voo no 093, voar direto a Lefa. Autorizado, direto Lefa, voo no 093. Para o 2775 está reautorizado para o Serra Vida 366, desça para 2500-PES, está autorizado ao final do RNAV, informe estabilizado. Vai seguir tráfego da companhia, passado 7 milhas para a nave. 266, agora por 366, descendo para 2500, 2775 do tráfego. Controle, passarela do 2229 vai atingir o 060. 2229 está autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés, informe estabilizado. Autorizado RNAV, descendo para 2500 pés, reportará estabilizado. Um minuto para o Serra Victor 368. O 4958 completa a final do procedimento, chame a torre Salvador 11895. 4895, azul 49, suporte, bom dia. Alô, bom dia, 649, Livros. Trono 649, bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8. 58, final da 190. Do 4958, ponto autorizado, pista no 0, vento 0 no 0 graus, 49. Ponto autorizado no 0, 49, 50. Passou 366-2775. O 2775 completa final, chame a 2 Salvador, 118 decimal 95. 1895, obrigado, até já. Sou 1093, suba e mantenha o nível 260. 9 para 260, 10 na frente. Controle passarela 2229 estabilizou. 4 milhas para o Serra Vitor 366. Guarde transferência de comunicações para a cidade do 2229. Francisco. Vou no 093, subir e manter o 260 e chame Recife na frequência 126.0, alternado 128.8. 2260, agora estamos. O 5973 prepara a saída PUC e aguarda cópias. PUC aguarda cópias, certo. Canal 75, bom dia, número 3, prepara a saída Momo. Número 3, saída Momo, 1895, passarei 2229, boa. Tô, bom dia, passarei do 2229, passando Serra Vitor 366, baixar o trabalho. Bom dia, passarei, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Nossa, escuta. Solo 58, Solo 54, libera a direita, Solo Salvador no 219. 219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 9937, da Gol, autorização Brasil. Gol 9937, bom dia, número 4, prepara a saída Baruno. Baruno, agora. Solo Salvador, bom dia, 4954, quebrou. Bom dia, azul 4958, cruze alfa, via taxi foi quilo. A posição informada aqui é 4 Lima, no pátio 3, fica atento ao sinalizador. Ok, vai cruzar via alfa, pátio 3, 4 Lima, posição prevista, 4958. Tango Lima, Kilo, Kilo, controle. Está agora 58 milhas para esse Salvador. Tem o serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 1288. Tá, então, bom dia. Será 9970, copia? Será 9970, autorizado Teresina, nível 340, via Pezulu 20. Decola pista 1-0 após a decolagem Momo Transição, Momo Transição Nenim, acendo transponder 5034, controle Salvador 120, decimal 8. Ativo 0970, autorização para Teresina 340, vai sair a fase de saída. Momo Nenim, decola da 10 ou curva esquerda após, transponder 5034 e o controle 1208, vai reportar para a puxa sonar. Correto, protegimento na guarda. Ok. Alto 2775, solo 56, libera a direita, solo Salvador 1219. Direita 219, 2775. Decola pista 1-0, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jamo, após Aracaju. Aciona 5054, 120, decimal 8. Rio 5973, correto, vamos pronto, puxa o sinal. Ajuda 775, quebrou a pista. Via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, Romeu, atento, 275. Salvador libera o Rio para o feedback e acionamento. Afirmo, 5973, chamo o táxi. Cinco nove sete cinco, cópia. 5975, na sua escuta. 5975 autorizado Fortaleza, nível 350, via 119. Pode ver a rota do plano. Decola 1-0, curva esquerda, após a decolagem. Como transição frutia saída, aciona 5052, controle Salvador, 120, decimal 8. Rio 5975. Hoje, meu olhinho! Corretima pronto. Semana pronta, Rio. 4401, na posição 3, para a puxa de Sanagá. Sente a guarda, do 4201. 4201, aguarda. Sol Salvador, muito bom dia. Passarelo 2229, livrou nessa escuta. Passarelo 2229, táxi autorizado em alta, passante do Juliette. Autorizado táxi de alfa, repõe trânsito da bilhete, 2229. Salvador Azul 4, tá bom? Prossiga. Minuto e meio. Na sua escuta 4201. Salvador, canal 73, táxi em frente, segunda direita, via táxi Índia, ponto de espera no 93695, por favor. Direto, segunda direita, Índia, de 295 no ponto de espera, 42 para o Rio, 2229, próximo a Juliette, visual correu. Faz o Rio, ingresso Juliette, remota 13. Foi entendido, 2229, autorizado, ingresso Juliette, remota 13, 2229. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento aeródromo 080 graus 029. Autorizado alinhar e decolar na 1089. 7. Decola pistão no zero após a decolagem em curva direita. Perfil de saída Boruno após a Lefa. A cena 5055, controle 120, decimal 8. Autorizado 340 para Brasília, pessoal 7, decolada 10, para a direita. Armando Elefa, 055 ao transponder, 208 ao controle, 9936. Correto, gol 9937, já bota pronto, puxa, será? Autorizado, Sideral 9970, boa tarde. Com 973, decola 05, controle Salvador no 208, bom voo. 208, grato, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o Rio 5973, decolado na Puca, 1710. Do Rio 5973, contato radar, via saída Puca para o nível 33A. Puca 330 para o Rio 5973. Paulo Salvador, gol 9937, gate 5, pushback acionamento. É o gol 9937, gate 5, pushback acionamento. Sete aguarda, o gol 9937. Claro. azul 4201 para o táxi, nós temos 1-1-3 a bordo, 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. 4201, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1-9.95, ajuste na 0-2. No 0-2, via Índia, ponto de espera 1895, muito bom dia, Pedro. Aguarda aí os 5975. Para o táxi federal 9972, estamos com 2 a bordo, confirmando 9970. 2 a bordo, estamos com 4 horas e 15, alternamos São Luís. Gente, federal 9970, táxi em frente, segunda direita, via taxi índia, ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste na 0-2, bom voo. Ativa ajustado no 0-2, vai chamar o ponto operador. 5975 autorizado iniciar a parte 3, chama táxi. Confirma, Rio 5975 autorizado no começo. Salvador, confirme, Rio 5975 autorizado no começo. Está autorizado iniciar a puxa, o Rio 5975. Ok, autorizou o Rio 5975. Falou, seria uma previsão para o voo 9937? Faz o Boeing da Federal cruzar e liberar o setor autorizado inicial 9937. Bem, você fala o Federal e inicia 9937. Muito bom dia, seu Federal 9970, ponto espera pronto ou não zero? Federal 9970, autorizado a alinhar e manter. Azul 4201, decola 1-0, controle Salvador 1208, bom voo. 2-0, decimal 8, azul. 4201, bom dia. Aeronave, qual a possibilidade de, em coordenação com o próximo, voarmos Fox Romeo 018 ou Fox Romeo 011? Guarde, coordenação, Rio 5903. Grazie. Bom dia, controle, azul 4201, passando 1300. E azul 4201, contato radar de decolagem, subiu para o nível 320, via saída da EL. Via saída da EL, do 320, azul 4201, não seria possível voar direto, ótima. Como é que foi Leida, azul 4201? Já ajuda, direto Leida então, azul 4201, grato. O centro solicitou que mantenha o perfil ainda da saída. Ok, é tudo aguardando. Grato. Federal 9970, autorizado decolagem, vento 050 graus, 2 não. Azul 4201, solicita direito para 240, evitar a formação. Temos para controle? Azul 4201, direita para a 240, evitar a formação. Quantas milhas Azul 4201? 11 milhas Azul 4201. Valeu, protegiu. 4201. Controle, Oceano 9970. Serão 9970, contato radar decolagem, suba via Momo para o nível 340. Possibilidade de curva esquerda agora para não entrar numa formação? Sim, está livre, desvio de formação, Serão 9970. Ok, curvando à esquerda, Serão. Chama agora o centro Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. Paulo Salvador, voo 9937 para o táxi, 81 a voz, e às 4 horas alterna. Taxa direita, vem indo, ponto de espera 1.95, ajuste na 0, 1.2, não vou. Salvador, Rio 5975 para o TAC 03 a bordo, 2 horas e 50, alterna São Gonçalo, Amarante. Rio 5975, táxi em frente, segura direita, via Índia, posto de espera 1895.